Pega no meu pau. MC Carmão gigolô, autodidata, cantando rima satanista, peida nas quebradas, direto do inferno, curral del rei, xingo pai, filho, espírito santo também, eu sou da UDR, o terror da cidade, desde as meninas é da aprecio o craque, o baque, o caque, puta com conhaque, no meu vocabulário não tem a palavra pare. Pode te amar, mas sua UDR te quer. Fogo do capeta, brasa na calcinha. Defumo sua buceta e arruma tua bundinha. É isso, menininha, não fica no meu pé. Jesus pode te amar, mas sua UDR te quer. Fogo do capeta, brasa na calcinha. Defumo tua buceta e arruma tua bundinha. Então, joga no braço e me grita: Satanás! Mexe a bundinha e grita: Satanás! Escuta a UDR e grita: Satanás! E continua aí, me mostra como. Dando um rolê no carro, fumando baseado, tomando caracu, atropelando os otários. Vadia eu não paro, vadia não me calo. Por que pariu, você não entende o que eu falo. Caralho, desgraça, vadia que se acha. Paga de princesa, de você tá de borracha. Rebaixa e chora quando vê o carvão. Prepara minha mãe que eu vou te amar, os meus irmãos. Joga a mão pra cima e grita: Frotinha! Mexe a mão.